tapa o ouvido, cuzão, que não encara a verdade. Tô aqui branco favela, rimador de atrocidades. O tiro no escuro que acerta a veia horta. O insano que bebe sangue batendo a sua porta. Escritor do terror, Freddy Krueger, serial killer, terrorista que explode. O avião que vai pra Disney, o de menor armado, com caco de vidro, furando o ouvido do seu filho. Vim pra escandalizar, assustar, chocar. Já tô dentro da sua casa, não pode me censurar. Vou levar o crack pra escola do Mauricinho, viciar o safado. Transformar num morto-vivo, te afogar no veneno que inunda a favela. Jogar tua mulher pro ladrão dentro da cela. Quero ver o sangue escorrer do bairro nobre. Juiz, delegado, empresário passa fome. Cansei de acreditar em um mundo harmonizado. Promessa para o pobre, fortuna pro milionário. Se for pra seu ladrão que morre antes dos 20, que abre seu cofre, explode com dinamite. Antes quero assistir seu velório na Globo. Morreu famoso, coitado, tão novo. Sua fase terminal, o câncer maligno. Seu pior inimigo manipulando seu destino. Sou a cura interior, seu dinheiro não pode comprar. O assassino de aluguel muito bem pago pra te matar. Sou raquítico, faminto pra quem você negou comida. Só que agora eu quero mais seu dinheiro e sua vida. Escorre sangue do ouvido, sistema covarde. Aqui é branco favela, rimador de atrocidades. Branco favela, rimador de atrocidades. Prometo rimar a verdade, nada mais do que a verdade. Branco favela, rimador de atrocidades. Terrorista verbal contra o sistema covarde. Branco favela, rimador de atrocidades. Prometo rimar a verdade, nada mais do que a verdade. Branco favela, rimador de atrocidades. Terrorista verbal contra o sistema covarde. O aleijado, o leproso, a prostituta. A garrafada na cara, coronhada na nuca. Sua sexta-feira 13, seu azar. O terror do sistema rimando pra matar. Homem bomba explodindo a nata da sociedade. Sou quem põe no porta-malo viadinho do shopping. Não sou manipulável pra marionete, não sirvo. Dispenso o lixo da TV, sua moda não sigo. Reverencio a favela dela, sou mais um discípulo. Meu valor não está na cor, dinheiro ou estilo, mas nos meus ideais, naquilo que acredito. Já que não posso ver a paz na periferia, assim um plano funerário pra toda a sua família. Rosto sem beleza, monstro rimador. Doutor sistema, para o mundo me criou. Num local de desigualdade extrema. Mansão de luxo, amontoado de madeira. Descobri um McDonald's no lixo de estação. Meu primeiro McLanche, garimpei no latão. Mas a alegria pelo lanche acabou dentro do lixo. Comentário que eu ouvi: olha, parece um bicho. Seria diferente se você abrisse o cofre. Lembrasse da favela, ajudasse o pobre. Mas prefere investir na bolsa de valores. Se prepara pra acordar no cativeiro dos horrores. Vai aumentar sua fortuna, constrói um império. Leva seu tesouro maldito com você pro cemitério. Um dia eu te trombo, nem que seja no inferno. Aí vai sentir o que é tortura de verdade. Conhecer pessoalmente o rimador de atrocidades. Branco favela, rimador de atrocidades. Prometo rimar a verdade, nada mais do que a verdade. Branco favela, rimador de atrocidades. Terrorista verbal contra o sistema covarde. Branco favela, rimador de atrocidades. Prometo rimar a verdade, nada mais do que a verdade. Branco favela, rimador de atrocidades. Terrorista verbal contra o sistema covarde. Granada, pino puxado, contagem, bomba, relógio. Vou descontar em você minha fúria, meu ódio. Te apresentar a miséria, a fome e a humilhação. A estiga da noia, solidão da detenção. O medo, a troca de tiro, barraco em chama. Cuidado, bala perdida, dorme debaixo da cama. A enchente, o esgoto, o fedor da valeta. A perna cheia de bicho, a adrenalina da treta. É elite, vocês não pagam veneno. Se preocupa somente se as ações estão rendendo. Mas a revolta tá solta e você tá na mira. O mano que passa fome contra você já conspira. Planeja o assalto, sequestro movido a ira. Vai lá, engatilha, pula e atira. Deixa o rosário de lado, não pede pelo amor de Deus. Seu Deus é o dinheiro e agora ele é meu. Um monstro odioso, cão raivoso, vai separar sua cabeça do corpo. Não quero mais ser trocado, o resto do seu almoço. Hoje eu sou ladrão, 5-7 audacioso. Latrocínio, sequestro, assassinato. Pablo Picasso pintando seu futuro fracasso. Revoltado é claro, irreverente talvez. Se trampasse no inferno, funcionário do mês. Sou a sequela maldita, doença degenerativa. Cicatriz do sistema, sobrevivente. A zica, dor contida na minha voz, base com sangue criada. Não defende a mansão, com segurança privada. É o incentivo à favela, a verdadeira guerrilha. União dos pobres, contra playboy burguesia. Vindo das ruas da noite, som que invade a cidade. Branco, favela, rimador de atrocidades.